chego, você não fica. Tudo que eu te peço, você não dá. Se dou opinião, você implica. Toda vez que ligo, você não está. Por que fazer questão desse jogo duro? De me mostrar um muro a nos dividir? Seu coração de fato está escuro, ou por detrás do muro tem mais coisa aí? Toda vez que passo, você não nota. Eu conto uma lorota, você nem ri. Me faço fina flor, vem e desbota. Me boto numa fria, não socorre. Eu cavo um elogio, isso nem te ocorre. A indiferença escorre, fria me ferir. Será porque você não me suporta? Ou dentro dessa porta tem mais coisa aí? Entre o bem e o mal, a linha é tênue, meu bem. Entre o amor e o ódio, a linha é tênue. Também quando desprezo, a gente muito preza. Na vera, o que despreza é o que se dá valor. Falta descobrir a qual desses dois lados convém. Sua tremenda energia para tanto. Dizem ou me odeia descaradamente ou disfarçadamente. E tem amor ou me odeia descaradamente ou disfarçadamente, me tem amor. Toda vez que passo, você não nota. Eu conto uma lorota, você nem ri. Me faço fina flor, vem e desbota. Me boto numa fria, não socorre. Eu cavo um elogio, isso nem te ocorre. A indiferença escorre, fria me ferir. Será porque você não me suporta? Ou dentro dessa porta tem mais coisa aí? Entre o bem e o mal, a linha é tênue, meu bem. Entre o amor e o ódio, a linha é tênue. Também quando desprezo, a gente muito preza. Na vera, o que despreza é o que se dá valor. Falta descobrir a qual desses dois lados convém. Sua tremenda energia para tanto. Dizem ou me odeia descaradamente ou disfarçadamente. Me tem amor ou me odeia descaradamente ou disfarçadamente. Me tem amor.